Conversas Aleatórias. Virados para baixo, virados para cima, de um lado, da diagonal, de frente, de trás, é como quiserem. Mas virados para a frente do microfone estão três locutores para iniciar nesta terça-feira, 21 de fevereiro de 2017, a emissão número 180. Podia ser o canal 180, um projeto portista, nortenho, mas não é. É a emissão 180 de Conversas Aleatórias para a Rádio Antena Web, o grupo de comunicação mais conhecido em minha casa. Joaquim Luís, como está? Eu estou muito mal, graças a Deus. Muito bem. Carlos Bonaparte, como é que se encontra? Tudo bem, obrigado. E era o gráfico. Porquê que tu aproximaste do microfone e sentiu a mesma coisa, praticamente? Porque eu sou Bonaparte. Mas... Uma boa parte das geneiras. Exatamente. Oh, Carlos, desculpa. Vocês elogiam-se um ao outro, que é uma coisa magnífica. Isto aqui estamos, somos liberais, claro. Radicais. E anarquistas. Exatamente. A cráter. Hã? A cráter. Ora, palavra nova desta semana, a cráter, é o primeiro tópico de hoje, o que é que isso quer dizer? Anarca. Ah, muito bem. Será mesmo chuso. Muito bem. Olha, por falar lá mesmo chuso, foi a... Fizeram buscas. As canções francesas. Sim. Do Charles Aznavour, que foi uma miúda... Olha aqui, a tua cara não me é estranha. Ah. Que eu tenho de aguentar aqui de vez em quando. E de vez em quando, lá foi uma rapariga a imitar... O Aznavour. O Aznavour. Fez bem ou fez mal? Não fez mal. Fez mais ou menos. Como era francesa, para mim estava tudo bem. Ora está. Eu achei piada, foi uma vez a propósito disso. Achei piada uma vez o Nico da Câmara Pereira a imitar o Alfredo Barceneiro. Ah. E há uma altura em que ele diz... Oh, primo, está de frente, que eu sei não vejo a letra. E eu pensei que ele começa a brincar. Estava a sério. E ele estava a sério, mas ninguém percebeu. Então depois ele começa a cantar. E o ponto foi-se embora. Não sei o quê, não sei. Ah, e... É um bom artista. É, mas ou seja, ele deu ali. Atenção que aquilo por acaso foi sorte, ainda por cima, porque era guitarra, mesmo guitarra e viola ao vivo. Ou seja, deu para os próprios instrumentistas darem a voltinha. Claro. Porque senão o instrumental acabava antes de acabar a letra. Por acaso foi muito bom. Foi um momento... O bom artista nota-se nos apartes. Sim, não, eu lembro-me de quando eu ia ao Teatro Monumental em Lisboa, ver as peças de teatro com o... Era o Ribeirinho, mas não sei o quê. Quando eles se punham a meter apartes, que era os próprios comparsas, a afastarem-se e a desatarem a gargalhada, a quererem esconder, epá, aquilo era teatro. Porquê? Mas alivia-se os improvisos e depois, epá, e olha, bons tempos. Ao tempo. Ao tempo. Volta para trás. Também já morreu. Dá-me tudo o que perdi. E esse ora, já morreu. Já, 2015. 15? Sim. Só foi há dois anos. Só, pensei que fosse há mais tempo, mas não, só foi 2015. E, por exemplo, aquela que canta... Ah, agora foi... A Linda de Sousa ainda é viva. Quem? A Linda de Sousa ainda é viva. É mala de cartão. Sim. Nunca te pedirei. Tem pai 70 anos, o que é, mas ainda é viva. Está num livro, a parede do meu quarto. Bem, vamos então à emissão 180, que até agora tivemos só aqui a falar entre nós. E já agora... Ainda não. Já agora... Depois a gente há de pôr aí um... Há também de trazer aqui um excerto musical, se tu pudeste trazer, que eu gostava que, vocês ouvissem, ou vocês e os nossos ouvintes, uma descoberta que eu vi esta semana a propósito das nossas digitalizações de cassetes, porque lembrei-me que o Manuel Barros, que era o vocalista do conjunto de Tony Mafra, só morreu no ano passado. Qual? O vocalista já morreu? Morreu no ano passado, do Cacru. Eu sou um fulaninho cheio de vida. Eu sou da fundação do conjunto António Mafra. Era no bairro da Rábida. Eu já falei aqui várias vezes que eu conheci e cheguei a ir lá ao estúdio deles, que era na Rua dos Carmelitas, ao pé do Doutor dos Clérigos. E como é que as músicas e as letras apareciam? Tinham lá um quadro onde dizia uma palavra, uma frase ou se outra. E ali compunham coisas, depois as músicas e tal. Eu e conheci-os a todos, e um deles, particularmente, que foi o que me levou, pelo conhecimento que eu tinha com ele, que era da minha convivência, era o que tocava o tambor e cantava também. Ah, eu também já soube o nome dele, agora me lembro. Mas o António Mafra, António Mafra foi o nome, fundador. Sim, o nome foi escolhido porque ele era o principal letrista, que era como estava a dizer o Joaquim, mas era como eles, era o que tinha as melhores ideias. Logo à primeira, ele era quase nada, porque ele nem sei se ele. Não sei se ele. Ele não devia ter. Ele não parecia, daquilo que eu soube, que ele tivesse alguma formação na música. Mas encarreirou ali, aquilo surgiu numa noite de São João, nas fronteirinhas, pumba! Agora depois foi. Aliás, eles já estavam unidos antes. Porque eles lá assim, no bairro, sabes como era? À noite, lá num barbeiro que é, e eles juntavam-se. Sim, lá, e fazia. E começavam ali. Mas ainda era. Sim, ainda brincadeira. Nem pensar. 52, 53, sim. E uma coisa curiosa, esse grupo, tirando o vocalista, que era mecânico, o serralheiro lá que era, numa empresa que era ao pé de onde eu morava, que era os Ferreirinhas e Irmãos, que era sobre automóveis, não sei o quê, que tentaram fazer um automóvel à água, mas os petrolíferos não deixaram. E então, tirando os outros, eram tudo casas de miudezes e tecidos e tudo, ali nos loios. E então, como eram todos ali da zona do bairro da Rábida, claro que aquilo com a construção da Ponte da Rábida levou uma transformação grande e parte foi abaixo por causa de fazerem os acessos. Mas ali é que nasceu, nas brincadeiras, naquelas noites que a malta, que não tinha televisões, nem tinha nada. Claro, juntavam-se umas brincadeiras. E ali, mas ele, agora ficou o irmão que. Que é Jorge Mafra, não é Jorge Mafra? Já não tenho ideia se é Jorge. Não lembro. Que é o que faz. Ou José. E eu não está. Faz aquela voz assim esganiçada. Sim. Numa música qualquer que eles têm. Aliás, ele fazia em várias e uma delas até nós vamos ouvir. Porque, enfim, é uma coisa muito interessante. Mas sim, realmente. Aliás, e o mais engraçado é ver como é que eles gravaram o primeiro disco, que foi uma coisa assim muito. O primeiro disco, não foi bem um disco, foi um EP. Os 45. Os 45 rotações. Daquilo não foi bem um EP, foi mais um single. Foi mais um. Que tinha quatro músicas. Tinha duas do lado A e duas do lado B. E por acaso foi uma coisa muito gira, porque. Eles, aquilo foi praticamente. Ninguém tinha experiência naquilo, não é? Claro. Então aquilo foi uma. Era aquilo que o próprio Manuel Barros dizia nos anos 90, que eles não. Aliás, ainda há pouco tempo ouvi essa conversa, essa gravação, esse registro. Eu lembro-me aqui do nosso amigo Joaquim, porque era aquilo que eles diziam. Eles não trabalhavam, eles faziam umas brincadeiras. Então iam para ali. E aquilo saía quase logo tudo à primeira. Era, aquilo. Era engraçado uma pessoa assistir ao nascimento de uma canção, de uma música, com letra e tudo, eles ali na brincadeira, aliás, e as coisas indo. Aliás, eu lembro-me até de já reparei nisso, de que havia, inclusive, às vezes alguns pequenos erros, às vezes pequenas coisas que eles deixaram passar porque era uma coisa muito, muito pequena e que era muito. E que é assim, não era tão fácil como hoje gravar. E eles. Acho que não era no 7 e pico, 8 e tal, não era nessa... Era 7 e pico, coisa e tal. Mas era outra música qualquer, mas também assim muito conhecida, em que houve um deles que de repente se lembrou, meteu mais uma quadra que se lembrou no momento, no fim, e foi assim, ficou assim, pronto. No baile da Dona Aurora. Era... pronto. Esta semana, para mim, pico, o momento desta semana poderia chamar-se Conjunto António Mafra. É. Foi um grande momento. Por acaso, por vários motivos e mais um. Ah, e depois ainda tem mais outro. Eu, quando estava lá em Lisboa, nos tempos de solteiro ainda, havia um programa no Liceu Camões, que a emissora nacional apresentava, realizava, que era só para trabalhadores. E eu, claro, eu andava ali na escola António Rui, que era ali logo cerca, logo pegado. E mais que uma vez era apresentado pelo Artur Agostinho e tal. Uhum. E uma das vezes, como lá ia o António Mafra, lá fui eu para estar com eles no espetáculo. Eu andava metido em tudo. Metido isso, sempre meti o nariz em tudo quanto era lado. Inclusive, olha agora, ainda há dias, quando fomos, há meses, quando fomos os quatro a Lisboa, passar os dias a Lisboa, andámos a polir, a mostrar a eles. O meu filho já conhecia algumas partes, mas a minha neta nem tanto. E passámos pelo pavilhão Carlos Lopes. Aquilo estava fechado. Reabriu. Aquilo estava fechado, porque andava lá em... Parque Eduardo VII. No Parque Eduardo VII, porque é só do lado direito. Uhum. E soube agora ali as notícias, ouvi as notícias na televisão, o que é que foi, que já está aberto ao público. E este fim de semana. Foi. E nessa... Sou tão metodista que é uma ocasião. Eu já contei aqui isso, mas vou repetir. Eu gosto, sou o eco. É como o Humberto. E como o Roberto. Humberto. Eu tinha um tio que se chamava Humberto. Humberto Augusto. E conclusão. Como era muito metodista, e agora já não sou, e vejo que estou aqui metido. Uma ocasião é tu na Académica, salvo erro, de Coimbra, para angariar meios para ir fazer aquelas viagens que eles faziam, fizeram um espetáculo no pavilhão. E eu, como era a tuna, fui. Quando dou por mim, ao intervalo, vir cá para fumar um cigarro, quando dou por mim, no meio daqueles ministros todos, não é o Salvador Caetano, é o outro, Marcelo Caetano, e aquela seita toda, e eu quando começo a olhar, comecei a ficar com medo, com as pides e não sei o quê, começaram a pensar, olha, que este gajo aqui, este gajo não pertence à seita e tal. Mas, felizmente, andei ali numa boa, tudo numa... Eu até pensei que tinha repetido a mesma frase que havera repetido no dia 25 de Abril de 74, mas não. Em singular. Não. Era estoufo. Não. Nessa altura, não. E se calhar, ali... se calhar até tens mais razão do que eu. Se calhar até pensei nisso. Porque eu como sou aventureiro, mas ao mesmo tempo o medricas do caralho, depois de ver aquela situação, epá, estes gajos agora se lembram disto e daquilo. Estou lixado. Ora bem, mas já passou e tudo lá vai. Música francesa, a tua cara não me é estranha. Em Lisboa, com António Arroio, 25 de Abril e Marcelo Caetano. Foi assim, conversas aleatórias, muitos tópicos abordados. Até à próxima semana. Então, muito boa noite. Boa noite. Bem, após quase um quarto de hora, vamos ao primeiro tópico de hoje. Um registro trazido quinta-feira, que trouxe também uma recordação, não é preciso recuar muito tempo, nem muitas semanas sequer. O registro é de quinta-feira, como eu disse, da entidade reguladora para a comunicação ERC, muito amiga, a entidade reguladora para a comunicação social, o site preferido do Carlos Bonaparte. Mas não tem nada a ver com o Carlos Bonaparte, porque publicaram um estudo intitulado Crescendo entre Ecrãs, usos de meios eletrónicos por crianças entre os 3 e 8 anos. Foi uma parceria com investigadores da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. E aqui, podia aqui sublinhar várias conclusões, segundo os dados apurados, mas vou dizer só dois. Por exemplo, 94% das crianças veem conteúdos televisivos todos os dias e, em média, 1 hora e 41 minutos por dia, e um valor que sobe ao sábado e ao domingo. Ora, as crianças entre os 3 e 8 anos são nativos digitais, vivem em lares digitais, têm pais digitais, e esses 94% que veem televisão todos os dias, e o televisor e o tablet, funcionam, o tablet ou computador pequeno, para quem não sabe, uma coisa assim mais pequena, funcionam muitas vezes como babysitter ou instrumento apaziguador. Enquanto te entretens com essa coisa, não me chateias. Que... Não me chateias. Não é só isso, é também o... Pega lá o tablet, ah, está bem, já me calei. Estamos assim, Joaquim Pereira. Infelizmente. Por um lado, estas coisas são úteis, mas e por outro, muita lado, gente, então. E outro lado... Mas quem vai crescer no meio disto, só daqui a 20, já falamos disso, só daqui a 20 ou 30 anos é que se vai ver os efeitos na cabeça destes jovens, claro, que já estão a crescer, já nascem nisto quase. Tanto nascem que o caso mais próximo que eu tenho é a minha neta. Mas não é. Já nasceu em 90 e pouco. Foi no início dos anos 90. Sim, sim, diferente. Sim. Ainda fugiu. Ela nasceu em 93. É diferente. Tá, mas ainda fugiu. Agora é que o problema está, porque ela na altura não tinha um mini computador com 3 anos, nem com 4. Claro. Nem 13. Não tinha. Mas eu comecei-me a perceber dessas coisas, porque para mim, vocês sabem, eu tenho aqui declarado frontalmente que eu, para mim, sou um zero nestas coisas. Eletrónicas e computadores. E não porque estava aqui a jogar paciência, solitário, que é um zero. É verdade, não era eu que estava a jogar por ele. Pronto, mas isso é uma parte. De resto, isso não faço mais nada no telemóvel. Por exemplo, o Nuno, ainda ontem. Não tem domingo. Domingo, por intermédio de outra pessoa que foi a Filipa, mandou-me uma mensagem para eu não me esquecer do programa da Antena 1. O bairro latino com o João Goberno. Por acaso, como a televisão estava muito boa, os programas de coisas, eu estava já com os meus fones nos ouvidos. E com os tones também, já os tones a darem na cabeça. E ele mandou uma mensagem e eu agradeci, não. Agradeceu hoje? Agradeci hoje porque não tive coisa para... Mas leu a mensagem e está feito. Leio. Ora, aí está. Mas é a única coisa. A parte que me trouxe recordação e bem recente é este parágrafo que diz: os tablets e os smartphones, ou seja, telefones inteligentes, não é? Espertos, não é? Mais ou menos. Estes aparelhos, estes devices, alright, são também usados para acalmar ou distrair a criança durante as refeições ou para premiar o bom comportamento ou desempenho escolar. O que é que isto me fez lembrar? Ainda há pouco tempo só estavam duas mesas ocupadas, a minha e a mesa que estava à minha frente, que eram das pessoas da casa, do restaurante, há pouco tempo, pronto, já foi uns meses. A criança que estava lá, que deve ter os seus imensos 4 anos, eu ouvi a avó dizer, oh, não sei quem, não sei o nome dela, oh, Joaquim da Lombardina, come, senão eu tiro-te o tablet. Ou seja, os miúdos hoje estão a comer e não olham para o que estão a comer. Eles não sabem o que é que estão a comer. É tim, e a mexer lá com o dedo. E depois os pais ou avós dizem, só se ela não comer é que lhe tiram um tablet. Porque se ela estiver a comer, não sabe o que é que está a comer, nem sequer está a olhar. Estão-lhe a dar para a boca e ela come. E ela ia brincar com o tablet, está tudo bem. Mas, bom, agora uma bem. Parte, um caso verídico, que não era tablet, mas era... Eu tinha um tio meu, irmão da minha mãe, que ele era alfaiate de profissão, fazia o fato de, por medida e tal, de princípio a fim, tinha os seus clientes. A única altura que ele tinha para comer, para ler o jornal, era quando estava a comer. E a minha tia, a mulher dele, aproveitava-se dessas situações para certas comidas que ele não gostava, enfiava-lhe. E ele, entretido naquela coisa, no tablet daquele tempo que ele era o jornal... Mas era um esquema, sim. Era um esquema. E agora com as criancinhas... Mas é diferente. É a qualquer altura. Cara, um chá muito caladinho. O que é que eu posso dizer? Estamos amanhã todo. O que eu posso dizer? Agora vou aparecer o Joaquim, que é... Estamos perdidos. É uma coisa remada com perdidos. Que é comovidos, não é verdade? Bom, agora vamos ter um momento de conversas aleatórias em que vamos aqui desancar nas pessoas que usam mal a nossa língua portuguesa, que é tão bela. A frase da semana, para mim, surgiu na sexta-feira. Creio que foi na sexta. Quando é que foi o Sporting Rio Ave em enciclopédia de Carlos Bonaparte? Sábado. Sexta-feira, o Jorge Jesus estava em conferência de imprensa e disse que o Rio Ave tem uma boa equipa e tem bons jogadores individuais. Bem, se tem bons jogadores, acho que não há jogadores coletivos. Há bons jogadores, os jogadores são pessoas, é pessoas individuais. Isto fez-me lembrar, não é só no futebol, mas no futebol ouve-se muito, a quantidade, aquela palavra muito bela, calinadas que se vai ouvindo, em que as pessoas poucas, dizem tão... Poucas. Dizem de uma maneira repetida, dizem tantas vezes a mesma coisa que para elas já bate certo. Eu lembro, por exemplo, do... Bem, tu podes gostar desse jogador, mas... Para mim, pessoalmente, a mim não me diz nada. Repare que a mim, pessoalmente, não me diz nada. Bem, se não é a mim, claro que é a mim. Se é pessoalmente, mas repare que você, na próxima, uma próxima conversa que tiver com outras pessoas, vai reparar nisso. Há de se lembrar aqui do Ninho. Que há muita gente que anda a dizer, pessoalmente, não me diz nada. Pessoalmente, a mim, não faz diferença. Se é pessoalmente, claro que é para a própria pessoa a dizer para quem. Mas eu tenho razão aos outros que dizem que nós não sabemos falar português. Porque nós, portugueses, criadores da língua, é cada calinada. Outra que sou muito. E com agravante, pessoas com responsabilidade, principalmente com comunicadores, porta-vozes, pessoas de imprensa, sei lá. É cada um. Mas esses costumam ter mais cuidado. Mesmo assim, a percentagem é menor. Outra que sou muito também, não só no futebol, mas pegando no contexto futebolístico. Não, a minha equipa não conseguiu jogar bem derivado ao mau estado do relvado. Derivado a. Não é, não é devido a ou derivado de. Outros exemplos que vocês se lembrem. Que ouçam constantemente. Eu podia dar mais. Não sei. O mercado agora assim não ocorre. Mas eu gostava de dizer uma coisa que é Jorge Jesus aprenda com Manuel Machado. É porque assim, é verdade que perde. Mas isso perdem os dois. Agora, menos perde com classe. Fala muito bem. Não, é? Ao menos, não por acaso, os treinadores portugueses, penso eu, agora uma opinião muito pessoal, com quanto não... Pessoalmente a mim. Pessoalmente a mim. Diz-me muita coisa. Diz-me. É dos treinadores portugueses que eu vejo a falar com o melhor português de uma maneira... Não, é que ele usa palavras que eu nem esqueci o que é que querem dizer. Eu tenho que andar à procura depois. Mas isto és tu que não... Sou burro, não é? Não, mas é assim. Mas não sou dicionário. Não tenho assim, dicionário na cabeça, já sei. Mas ainda bem que ele não fala, que ele não manda jogar tão bem como fala, porque senão o Nacional era campeão para aí há 10 anos. Vai, seguido. Pá, agora já não está no Nacional. Pois não, agora já não está no Nacional, porque cá está, porque foi perdendo. Mas que o homem fala, fala. E tem cada vocabulário, cada palavra ligada à área vocabular do seu contexto, ele vai buscar cada uma. E atenção, que ele não é mau treinador. Não. Não tem, é propriamente a sorte. Não tem matéria-prima. Pois, é mais por aí, não é? Porque ainda esta semana se viu lá com o Nacional Marítimo e ele ficou 0-0. Marítimo Nacional, faz favor. Eles ficavam muito chateados. Não é igual. O estado não é o mesmo. Não é com comércios. Eu já estive nos dois campos. Eu ia à sua casa, mas em antes passei pela loja. Eu nasci há 91 anos atrás, havia de ser 91 anos à frente. Pois é, esse também aprendi a corrigir. Isso e o... Por exemplo, a mim não me diz nada. Sim. O suicídio que já falámos aqui. Aquele homem suicidou-se. Olha que engraçado. Matou-se-se. Olha, sem querer, fiz duas em uma. A mim não me diz nada. Claro. Se não diz nada, é porque diz alguma coisa. Não é isso, mas eu disse, a mim diz-me. Percebes? Ou seja, a mim não me diz nada. Fiz duas em um. Que fiz? A mim não me diz nada. Essa história também de... Seis palavras, dois erros. Não faz nada. Bem, se não faz nada é porque faz alguma coisa. Pois, não, mas não. Isso é sim, mas isso é já mais matemática. São outros pormenores. Não, mas repara que os brasileiros, por acaso, não fazem, não tenho visto muito fazer esse erro. É. E lá, as pessoas dizem, ah, Brasil, esse sotaque, que é aquilo. E eles em Portugal, há muita coisa que são melhores do que nós a usar o português. E sim. Vocês não veem o Masterchef brasileiro? Não. Ah, esta semana é seu pano para mangas. Porque eles põem legendas quando os portugueses falam. O português. Ah, é. O português. Sim. É um português. Eles põem legendas. E depois o francês virou-se para ele, porque o prato que ele fez era um arroz de não sei de quê, que é um prato muito natural nosso. E o francês, que fala um brasileiro, para esse põem legendas, porque ele fala assim. Um brasileiro arranhado, preso para legendas. É normal. E virou-se para o português. Bem, tu não percebes português. Aquele que não percebia o português. Pois não, isso é... Essa foi a bronca. Bem. Além de porem as legendas, quando o português está a falar... Sim, isso é bom para mangas. E virou-se para ele... Epá, desculpe, como tu és português, não percebes o português. Olha, vão tendo cuidado com o português que usam, e não se baseiem nos membros futebolísticos cá do bairro, do Burgo. Bem, no desporto, tirando a frase, houve uma sucessão de eventos, eventuais acontecimentos acontecenciais, entre terça, quarta e quinta, sempre noites de competições europeias de futebol masculino. Um exemplo em cada noite que me fez trazer para aqui uma coisa, que é os árbitros adicionais. Ou seja, aqueles árbitros que estão na linha junto às balizas, um em cada lado. Está a ver? Está. Pois. Que foram impostos para aí há 2 anos. Árbitros de baliza, se quiser. Começaram para aí há 2 anos ou 3, ou não sei quanto foi. Depende da competição. Pronto. Na linha final, era o que eu queria dizer. Na linha de golo. Bom. Na terça, no Benfica, Borussia Dortmund, o Ederson faz uma falta clara sobre um avançado do Borussia, não sei se foi a Aubameyang, não sei. Uma falta, fez ali uma... Aparecia a rugby, menos com as mãos, mandou-lhe um encontrão. Se era dentro ou fora, apareceu em cima da linha, mas pronto. O Arto estava longe, não marcou. O Arto do tal, o Arto Boniza, estava praticamente em cima da jogada, mesmo junto a eles, também não viu nada. Na noite seguinte, Bayern Arsenal, o Robben remata. Há um defesa do Arsenal que corta a bola e ia para a baliza e ele com a mão, não fez propósito, mas tinha lá a mão esticada, não deixou a bola ir para a baliza, mesmo também exatamente na zona onde o árbitro de baliza está, não vi nada. Isto também em Liga dos Campeões, estes dois exemplos. Quinta-feira à noite, Liga Europa, Manchester United, Saint-Étienne. Foi? Foi. Eu não acompanhei esse jogo. Saint-Étienne, há um defesa do Saint-Étienne que defende à bom e bom um cabeceamento de um jogador do Manchester na área do Saint-Étienne. Foi mesmo assim, com um braço esticado na zona do árbitro e com o árbitro a ver de trás, o árbitro baliza ali, ninguém viu nada. É assim. Há coisas que não se precisa da televisão e das posições para se ver, são claras. E passam-se ali, às vezes, a 2 metros do árbitro de baliza, às vezes a 5, 6, 7, no máximo 9 ou 10. Eles estão a ver, eles vêm. E eu pergunto, qual é a utilidade daqueles indivíduos que tantos e tantos, e depois os árbitros portugueses é que não prestam, que tantos e tantos exemplos que eu tenho visto nas competições estrangeiras ou europeias ou nacionais de outros países, que as coisas acontecem em frente a eles. E eles, não sei, fazem conta, ou estão a olhar para ontem. Lembramos perfeitamente do jogo de Schalke Sporting, para além dos campeões, em que só o Arte Boniz é que viu que tinha sido com a mão quando o jogador de Sporting cortou a bola com a cabeça, não estou em mal a nenhum. O que é que aqueles indivíduos andam a fazer, Joaquim Luís? Você que é uma enciclopédia também e vai-me dizer certamente... Ah, no futebol, principalmente. É que há coisas que é assim, pode fugir, mas pode enganar. Agora, coisas mesmo em frente, não há mais ninguém. Eu não vou responder. Mas... Eu vou fazer uma pergunta. Mas os árbitros estão ali para qualquer coisa? Para quê? Eles não resolvem nada, só complicam. Supostamente era haver mais olhos no campo, ou seja, menos erros. Mas há coisas claras que se passam por aí. E os olhos? Eles estão a procurar com técnicas e ver se a bola entra dentro da baliza ou se não entra. Sério? Mais isto, mais aquilo. Não, eu estou a falar das coisas... Sim, mas no início eles foram colocados lá precisamente por causa dessas dúvidas. Mas uma pessoa chega a certa altura, com quanto seja muito crédulo e creia nas... na boa intenção dos indivíduos, mas chega-se a certa altura. Dúvidas. Eu, para mim, essas coisas é pronto, não sei, mas eu depois do Futebol Clube do Porto, Tondela, em que o jogador do Porto faz falta e quem é expulso é o Tondela. Aí é outro contexto, nem há árbitro de baliza, não tem a ver com isso, foi bem longe da linha, mesmo que tivesse lá alguém. Aparentemente o lance é claro, porque pelo menos eu não vi ninguém a ter dúvidas. Até muitos do Porto é uma cotovelada. Até muitos portistas, eu conheço e vou vendo até na página, até às vezes na própria página do Futebol do Porto, há portistas que admitem que foi ao contrário. Portanto, ou seja... Sim, o Soares é uma cotovelada no... no Duque Tondela. No Osório. E o Osório foi expulso. Foi expulso, boa, Maranhão. Foi. Mas coisas... ou seja, depois dessa, eu já... Mas sabes que aí compreende-se mais. Lá está, tu não viste, não sabes. O árbitro vinha atrás, não estamos a falar aqui de árbitros assistentes em adicionais, era só o árbitro principal. O árbitro vinha atrás e de onde ele estava, o que vê é o corpo do jogador do Porto, a ser travado por um jogador de Tondela. quem está a ver de um lado, como via-se na televisão, é que se vê cotovelada no jogador Tondela, de onde ele estava, percebes? Atrás do jogador do Porto, é perfeitamente natural que não tenha visto o E gesto. não há mais nenhum árbitro a monitorar a situação? Não, ali não, o árbitro mais perto estava na outra ponta do terreno, do outro lado, sei lá com quantos jogadores à frente. Aí percebe-se perfeitamente. Não estou a dizer que está bem, claro que não está, mas se ele tivesse de um lado. Se ele... Desculpemos, mas essa vantagem é para o futebol como Não, não é, sim, foi vantagem. Aí, mas aí eu percebo que aos olhos do árbitro ele não viu que estou de um lado nenhuma. e foi só essa, Mas agora, as coisas que eu estou a falar não é obstáculos, e foi em frente ao mesmo eu não outro posso árbitro. aplicar a minha divisa, que é tudo contra o Porto. Não. Mas tenho de reconhecer, olhando porque as poucas coisas que eu tenho visto, que é raro, pela televisão, principalmente já nos resumos, eu não sei o quê, que eu digo sinceramente, há muita coisa ali. Ah, uma coisa que eu gostei muito da piada foi um comentário que fizeram ontem na página do Facebook e que foi a propósito do novo comentador que foi para o programa chamado Prolongamento da TVI 24. E então o comentário que eu li foi: eu não sei se este novo comentador se é amigo do Porto ou se é amigo do vinho do Porto. E pronto. É bem metida. Se calhar é das duas coisas. É com um tom anedótico que vejamos esta emissão para irmos embora. Curiosamente, já falámos logo aqui no início de virar para trás, não, como é que era? Virar ao contrário, virar para baixo, virar para cima. O Carlos disse em dar uma voltinha na emissão 180, que chama associar aos 180 graus. Que é mais um erro normal português. Ah, eu vou dar uma volta de 360 360 graus graus. à minha vida. Ou seja, vai ficar no mesmo sítio. Né? Isso encaixa uma Se piada vai dar do caralho. Dá uma volta de 360 Isso graus. é, além do português, a geografia, Não é a geografia, geometria geometria, ou matemática, matemática. Bom, é mas a melhor, mas a melhor foi aquela que eu já ouvi, que é: vou dar uma volta. Também a pessoa que disse isso sabia o que é que estava a dizer. Eu vou dar uma volta de 540 graus na minha vida. isso é uma volta e meia. Pronto. Mas está certo, fica ao Está contrário certo. mesmo. Está pronto, dá uma volta de 180 graus e ficas de costas para o microfone enquanto eu e o Joaquim nos despedimos. Até à próxima semana, Então, que já muito vai ser boa março. tarde. Esperemos que a Não vai ser próxima nada, é semana outro dia. nos corra melhor. É o dia de carnaval. Bem mascarado o quê? De Oh, macaco? Eu não preciso, isso já anda há muito não. tempo Eu sou neste o urso, mundo. né? Macaco Para a já semana eu sou há decidimos. muito tempo. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Divirtam-se. O Carlos ainda está foi embora. E E não gastem muitas serpentinas. viva o Mónaco. Bom, vamos Olha, embora. viva o Mónaco. Exatamente. Que é com coisa. O sítio é. Como Bau aí. É o jardim com o Guardiola. Viva o Ah, pois é Benfica! isso. É que eu confundo o Guardiola ainda de Barcelona. Mas afinal Já é há no algum tempo que não sítio. é. É no sítio. Então, bom Natal. Não, mas para mim ainda é o grande. Para mim, quem vai ser campeão da Liga dos Campeões este ano vai ser o Benfica. Vai. Vamos Doc e ver. Patins. É capaz, outra vez. Nem No isso. futebol também. Tá bem. Então, adeus. O Carlos está assim longe, está bem? Vamos embora. O Benfica vai vencer o Bayern de Munique O carro está a Valeu, sim. 360 graus. Não, mas na 180. final quem é que vai ser? Aí é que o Não Bayern sei. Munique, com certeza. É provável. Ou então não. Pronto, adeus. Boa noite.